deixa o fogo pegar. Hoje neste lugar, deixa a glória descer e Jesus batizar. E quem quer receber, levante as mãos e dê glória. Toca agora em Jesus e receba a vitória. Deixa o fogo pegar e receba poder. Eu já posso sentir o que Deus vai fazer. Vai curar, vai mandar todo mal ir embora, porque o homem da cruz chamado Jesus vem trazendo vitória. Deixa o fogo pegar hoje neste lugar, deixa a glória descer e Jesus batizar. E quem quer receber, levante as mãos e dê glória. Toca agora em Jesus e receba a vitória. Deixa o fogo pegar e receba poder. Eu já posso sentir o que Deus vai fazer. Vai curar, vai mandar todo mal ir embora, porque o homem da cruz chamado Jesus vem trazendo vitória. Então receba a vitória do homem da cruz. O varão já chegou, o seu nome é Jesus. Vai mudar tua sorte, repreender a morte, cortar todo o laço, porque Deus vai mostrar a saída, mudar tua vida. E toda a igreja já pode sentir que só tem vitória.